Isso não é Natal novo, hein? Sucesso, meu parceiro, Tarcísio da Cordeança, que toca no Paredão do Gordinho. Respeita esse bezerro. Seu repertório mais atualizado no momento. Pega F5, atualiza. Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra. Beijei a boca dela como antes, eu beijei sua boca. Pensou em ostentação, age com maldade, só feriu meu coração. E eu sendo um otário que vivia de ilusão. Dessa vez não tem perdão. Eu disse vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Eu disse vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Passei de pelo Paranão. Essa aqui toca no Golfo da Graxa. No céu da Graxa, meu parceiro, assim. Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra. Beijei a boca delas como antes, eu beijei sua boca. E pensou na ostentação, agi com maldade, só feriu meu coração. E eu sendo um otário que vivia de ilusão. Dessa vez não tem perdão. Eu disse vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. E vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Só piseiro que você respeita. Em nome de mim, produções e eventos. Parceiro Mago Cap. Tamo junto, vai, pai.